gostas de falar dos outros, gostas muito de falar, gostas de falar dos outros, tua beleza e a má língua, licença da má licença, tua beleza e a má língua, licença da inveja. Gostas de falar dos outros, gostas muito de falar, gostas de falar dos outros demais, tua beleza e a má língua, licença da maldicência, tua beleza e a má língua, licença da inveja. Curibota, curibota, seu invejoso é. Curibota, curibota, não tens vergonha. Curibota, curibota, seu invejoso é. Curibota, curibota, fingido. Passas suja, teu olhar é mal olhado. Vê-se bem teu coração, tanta malícia, tanto veneno. Onde passas suja, teu olhar é mal olhado. Vê-se bem teu coração, tanta malícia, tanto veneno. Curibota, curibota, seu invejoso é. Curibota, curibota, não tem vergonha. Curibota, curibota, seu invejoso é. Curibota, curibota, fingi. Mulher, sem lhe conhecer sequer, falas mal de uma mulher só porque ela não te quer. Falas mal do teu amigo, já não quer saber quem bem te quer. Falas mal de um bom amigo, já não sabe sequer quem bem te quer. Curibota, curibota, curibota, seu invejoso é. Curibota, curibota, não tem vergonha. Curibota, curibota, seu invejoso é. Curibota, curibota, grande planista. Teu bem-estar, quiseste vender minha vida em troca do dinheiro. Quiseste vender minha alma em troca do dinheiro. Curibota, curibota, seu irmão. Yep.